1257 a bordo, 4 horas, 52 minutos, galeão. Xerele 301, confirma a alternativa? Galeão, com 4 horas e 52. Solo, Salvador, bom dia, 35404, livrou o táxi na sua escuta. Xerele 301, autorizado o táxi via Índia Alfa para o ponto de espera, pista 190, altímetro 190 no meio, chame a torre em 1118, acima 60. Rádio Índia 18 meio no ponto de espera, Winter 630, obrigado. Solo 35414, livrou o táxi na sua escuta, bom dia. VIP 5414, livrou o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Volta antes da Juliette. Pessoal? 3859, flashback de estacionamento no 13. 3859, aguarde. Guardo, 3859. Próximo, Juliette, 3594. Tipo 5494, autorizado táxi via Juliette, bate 3. Juliette 3, aí. Então 3859, autorizado acionamento e push, chame para o táxi. Autorizado 3859. Oscar Papagufo, na escuta para cópia? Autorizado Salvador Itapetinga, nível 080 Yankee, até 150 milhas de Salvador, após visual 045, correto e disponível. Decola da pista no Sesco à direita, subida Arbor, até Arbor após direto. Controle 120.8, torre 118.6, transponder 5144. Firmando 02 a bordo, altera conquista e autonomia. Ok, chame a torre, bom voo, Oscar Papa Golf. Força Aérea 7202, confirma a intenção de voo local? Ah, ok. Já está acionado? Autorizado o táxi, reporte no hotel para o cruzamento. Bravo Kilo Whisky, Pacho 402 a bordo. Ciente, aguarde para a cópia. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, contato radar na decolagem, submantenha o 060, no perfil bom. 060, perfil bom, Oscar Golf Sierra. 3191, cruza no 1900 West, Fio Daio, está pronta para valida. Bruno, corrigindo, Oxinemia 3191, contato radar na decolagem, submantel 360, após cruzar 2000, direto letra. Sobe direto 360, cruzando 2000, voando letra, 6391, obrigado. Vou direto Feira de Santana, chame para descida e posterior modificação. Golfo Serra. Papapá, Mike Echo Delta, guarde para quatro. Localizador, 629. 621, complete a aproximação aliás, chama a torre Salvador e Rono no 8, decimal 62. Solo Salvador, 3259, táxi com 104 a bordo, 4 horas e 30, alterna Campinas, confirmando o órgão para transporte a bordo. Comandante, entendi, trove. O ideal é que o senhor passe esse tipo de informação no solo, ok? Durante a cota, pra gente adiantar aí o seu lado, ok? Táxi autorizado à direita, no ponto de espera da 1-0, chame a torre no 1895. Então, 3859. Direita, ponto de espera, 1895. Oh, perdão, 186, 1-8, decimal 6, 3859. Direita, 186, tá, 3859. Desce, Salvador. Está presente, senhor, aproximadamente 1 hora e 20 minutos de voo. Tempo estimado de voo, então, mais 1 hora e 20 da presente. Afirmo, vamos fazer TGL no circuito de Braço Feira, treinamento no circuito de Braço Feira e retorna a Salvador. Ciência, autorizado o táxi, contorno o Pátio 1 até o Pátio 3, agilizando. Na Alfa, Juliette, contorna o pátio, Índia, no ponto de espera da Rosela, chama a torre, 1895. 1186, corrigindo. Alfa, Juliette, 50 na escuta? Afirmo, bom dia, livrou na Alfa. Bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 05. Papatango Bravo Kiluíski, na escuta para cópia. Só confirmando a via local com o TGR Veracruz, é isso? E autorizado o voo local, 1 mil pés, com o TGR em Veracruz, decola da pista 17, curva direita, corredor Axé. Controle 1208, torre 1-8, decimal 6, e o transponder 0116, Bravo Kilo Whisky. Transponder. Bordo, pátio 4, chame a torre 1186 para acionamento, táxi e decolagem. Bravo, Kilo Whisky. O Papa Mike Echo Delta, é o solo. Autorizaria a sessão 045. Torno instrumentos modificados ao 00, siga visual. Mantém 045, chama para descida. Oscar Golfiano. Utiliza com a sala IES, ok? Negativo. Infelizmente, se não foi feito nenhuma DLA, aí em tempo hábil vai ter que apresentar aí um novo plano, ok? Infelizmente eu não tenho autonomia para liberar, não. Recepção de se manter 1060, chegada Mari. Positivo, 060, reautorizado na chegada Mari. Alto, corrigindo, Papa Delta Golf. Cinco autorizado, pushback, acionamento, portão meia dúzia, chame pro táxi. Autorizado, 621, informe antes da Juliette. Antes da Juliette, 621. Chame 6311, chame Recife 251, alterna 3325. 6311, Recife 251, secundária 3325, agora. Controle Salvador, seu 3859, Árvore Elefa, transfere. 3859, contato do radar da colagem, subir mantém 360, após 2000, vai direto Elefa. 360, após 2000, direto Elefa, tá 3859. Certo, mano, mais dois anos. Bola 621, antes da Juliette. Mantenha a posição, senhor Juliette, no 621. Juliette Bravo Delta, aguarde um minuto. Prepare a subida Conde. O 165 Galeão 194, é isso? Chame estabilizado no localizador. Acima da 2000, livre aliás, 1016, tomada estabilizada no localizador, 1.648. 8 décimo meia, altímetro no zero no meio. falta só um minuto para a Conde, ok? Prepare subida Conde. Agora na 2A no pátio traseiro. Confirme? Agora na 62A no pátio traseiro. 621, da passagem ao 737 da companhia, após ingressos pela Juliette para o portão 09. Atenta ao veículo, follow-me no través do portão 7 para guiá-lo até o 9. Afirmativa, no 621, 7. Controle Oscar Papa Golf. Papa Golf suba ao 080, sendo Coral. Coral 080, Golf. São 3859, pode girar direto o Foot. Aguarde. Turno 094, a significação desse mapa 070, chegada à mare. Para evitar as informações, está livre para auditar depois da folga no 094. O 1630 tem escuta com helicóptero. Aguarda, copa tem a seta primeira. Eu confio que está ciente da informação índia. Ciente da índia. Salgo Juliette Bravo Delta para 4. Do Luna, descendo para 2 mil pés. Coisa em 3 mil pés, ajustado 1016. Matheus, direto Luna, 1016 a 307 para Delta 4. Bono 094, reduziu para 230 nós. 230 reduzindo 094. Correto, reporte pronto para acionar e táxi o Juliette Bravo Delta. 260-288-3859. 1630, autorizado para Recife via Amperuisk 58, nível 370, saída Puca, transição Aracaju, código transponder 5151, frequência do controle 20.8. Confirme. Você recebe o seu breve estilo 5x5. Boa, no 630, reporte pronto pro... Puxa. Reportar. Fiquei ciente dessa atitude, fique atento ao tráfego 12345 e contato bilateral com controle em 208, Oscar Golf Sierra. Não tenho tráfego a reportar no setor. Frequência livre. Salvador, voo 965. Voo 965, contato radar da Colares, tudo mantém a 360, posso cruzar 2000 pés, voo direto Leda. 2000 pés, Freud Leda, 360, 65. O Gol 648, estabilizado o localizador. Voo 648, completa aproximação LF, chama a Torre Salvador em 118, decimal 62. 1862, Gol 642. Prossiga, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Góis. Opa, Delta Golf, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1096. 2000 pés, Papa Delta Golf. Papa Golf, Oscar Papa Golf, qual é a proa ideal para o destino? 242. Ok, me. 242. Certo, destino Oscar Papa Golf. Pronto. Ok, Juliette Bravo Delta, autorizar o táxi via pátio 1 no Índia Alfa. Ponto de espera 10, chame a torre 118 decimal 6, altímetro 10 no 6. Voo 1094, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1096. Mike Eco Delta, autorizado para Maraty, 1000 pés, corredor Axé, após decolagem da curva 17, curva à direita, transponder 0125, controle 1208. Mike Eco Delta, cotei novamente a clareza 1. Papa Delta Golf, para o localizador, curva direita 070, chama estabilizar. 070, vai informar estabilizar o Papa Delta Golf. Voo no 1165, chame o centro Recife 125, 1-33, decimal 25. 125, 1-33, 25, voo 1165, para encargo do trabalho. Ético no 648. Mike, Eco Delta, chame torre, frequência 18 decimal 6. Chama a torre, Mike, Eco Delta, 18 decimal 6. Controle, bom dia. Juliette Bravo Delta decolou da 10, saída Conde, nossa escuta. Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, mantém 090, saída Conde. Delta. Luno 648, autorizado ingresso na Juliette, segue pro portão 5, parte 1. Juliette para o portão 5, Luno 648. Voo 630, transmitido por Juliette, posição 4. Luno 630, autorizado, somente puxa a porta pro táxi. Corre 1186, graças. Bono 094, livre LS, prepara 2000 pés, o altímetro permanece 1016, chame estabilizado. Chamarei estabilizado, 094, tá bom? Tô mudando o equipamento, que é um 2344321, como recebe? Tá confirmado chamar na sequência? Gol 648, 1234-4321, como recebe o solo? Equipamento número 2. 5 por 5, tá? Ok, equipamento número 1, como recebe o solo? 5 por 5 também. Ok, ciente, grato. Luiz, que prossiga visual, frequência livre 234x5, chame no retorno. para o táxi do voo 1630, estamos com 110 a bordo, 1211, alternamos Natal. 1094. 1094, complete aproximação e essa chama a torre em 18, decimal 95. 95 graus. Voo 1630, autorizado táxi via para o ponto de espera da pista 90 via Índia, chame a torre na Alfa 116, correção 118, decimal 6, ajuste 1016. 1096, Índia Alfa, ponto de espera da 10086, obrigado, 630. Delta Golf, ciente com o estacionamento? Você vai permanecer quanto tempo em solo? Ok, táxi via Alfa e mantém antes a Juliette aguardando, ok? Marco Delta, prossiga direto a Manati, o número 10, forma livre na CTR Salvador. Oi, formada de trabalho, Delta. Ok, o Papá Romeu, Papá Delta Golf. Seu estacionamento será lá no pátio 4, ok? Passar muito tempo aí para decolar, então será lá no pátio 4. Ingresse pela Juliette, à sua esquerda, contorne o pátio 1 e reposta Taxi Lima. É um pátio que tem o hangar do da ADEIO do GRAE, do grupamento da polícia. É lá mais próximo à cabeceira 17. Chegada bom, chama no ideal descer. Passou com ele, agora voando direto bom, chegada bom. Chama no 3543. Salvador, gol 621 na aprovação. São Paulo, Tomboy. Bruno 621, aguarde. O Xané 6140, tá pronto pra conta? Prossiga com a Índia. O Xané 6140, autorizado para Maceió, via Upper Whisky 58, pois Orango, direto, correção, Orago, direto, Mike, Charlie Eco. Nível de voo 250, saída Puca, transição Aracaju, pós-decolagem, curva esquerda. Código transponde 5157, controle 120, decimal 8. O 6140, Xané, Puca, Aracaju, Upper Whisky 58, Orago, Maceió, decola curva esquerda 5157208, nível 250. Fechamento correto, reporte pronto pro Puxa, Xané 6140. É, Terra 4 Delta. Fala, boa tarde, Gol 1094. Gol 1094, segue pela Alfa e aponte para o ingresso na Juliette. Repórter para 1094. Papa Romeu, Papa Delta, Golf, chame torre 1-8-6. Escuta, prossiga. Já livrou 180 para a nossa antena? Gol no 621, autorizado para São Paulo. Direto Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Nível 360, saída da El, Leda, pós Bridge. Código de transporte 5153. Frequência do controle 20-8. Autorizado São Paulo, Pomona, língua 360. Trive, Santa Zulu, na meia, Belo Horizonte, Trive. Decola no perfil da Daniel Lida, 5153, no transporte e controle 208. Gol 1-6-2-1. Fechamento correto, gol 1-6-2-1, reporte piloto para acionar e puxa. Pode ser. Antes da Juliette, 1-0-9-4. Voo 094, autorizado para o portão, autorizado ingresso na Juliette, portão 4, parte 1. Portão 4, voo 094. XSA? Poderia confirmar o horário que fez o plano? XS15 Zulu, estamos em 1329 Zulu no momento. Gente, vamos entrar em contato com a sala S, pois nós não confirmamos o seu plano, ok? Não chegou nenhum plano aqui pra gente, vamos verificar com a sala S ainda. Copa Golf, na escuta? Está levando o terminal Salvador, até o 080 e chame o centro Recife. Tanto contato com a Recife 251 na alterna 33, decimal 25. Sim. A senhora poderia confirmar o destino? Seria o CAB? Estimando 1900 35403. 3 está livre, apostar. Depois da reta aqui, 61. Controle Salvador, 35403. 35403, continue descida para 4000 pés, o Kennedy 1-0-6. 1-0-6, descida 4000, 35403. 1-6. 3-0, autorizado por Edu Romeu Foxtrot 018. Romeu Foxtrot 018, direto. 630. Delta 3198, tem que dar Índia. Delta 3198, acione a identificação dessa via, chegada Mário para o nível 050, o QNH 016. Até a chegada, tá 3198. Firme para o controle, clareza 1. Quanto a frequência livre? Serra na escuta? Serra na escuta? Salve, BCR Novembro, para grupo de Luz, 510, decola da Enrima. No 208 controle, aciona 0142 padrão, decola com proa Win, coordenação com a torre. O Win é Serra Serra. 7, o QNH no 0 no meio, prossiga visual. Reporte visual com o CAB, guardião 07. Visual com o cabo guardião 2-6. Corrigindo a 0-6 a bordo. 2-0-7, desça para nível 0-6-0. 0-6-0, Romeu Bravosca, acione a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 070, QNH no 016. 070, Mari. 1630, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterno 134, decimal 5. 25345, obrigado. Guardião 07, sinal para o CAB. Sente, Guardião 07, frequência livre. Agora. Para o táxi do Buxanã, 6142 com 107-107 a bordo, 2 horas e 10, alternando Salvador. Autorizado, táxi, via em alfa no ponto esperado no 0, torre 186, QNH 10, no meio, abordagem. Esse táxi está no ponto parado, marca uma torre 186, como 40, tá? 50, reduza para 2209. Trip 5403, vetoração, final ILS X-Ray, pistão na zero, curve à esquerda na proa 225, limite ao localizador. Esquerda 225, limite ao localizador, trip 5403. Trip 5403, desça para 3.000 pés. 3.016, trip 5403. Tá, 3198, reduza para 2209. 2209, 3198. 5403 para correção de deriva direita 230. Eita, 230, 3543. Bom dia, Papa Tango Yankee, Serra Serra. Tango Yankee, Serra Serra, prossiga visual para o CAB. Informo que a aeronave Eco Charge 35 pousada no CAB. O Yankee Serra Serra esteja atento. Aciente do ex do Bravo Alfa Hotel, o Yankee Serra Serra. Afirmativo, voo no 648, posição 5, autorização para Maceió. Ciente, Salvador Maceió, 370, nível autorizado, virou do esquisco 8. Revalda 10, primeira curva de esquerda, saída Pucca, transição Caju. Fura 208, controle, 5965, transponder. 3198. Ciente, 020, limitado pelo localizador, para 490, 398. Sul 4207, desça para nível 050. 0508 para o Bono 648. Reposta no estacionamento. Botará Bono 648. 03, desça para 2.000 pés. Para 2.000, trip 5403. TAM 3198, desça para 3.000 pés. Confirmando que é legal no 0 no meio. 3.000 pés, 1.096, 3.098. 4207, vetoração para sequenciamento direita proa 240, o limite radial 300 do VOR de Salvador. Direita 240, limitando pela radial 300 de Salvador, o azul 407. Meu Bravosca desce para o nível 060. 060, ótimo. Está visual com o CAB e o helicóptero decolando do CAB, hein, que Serra Serra? Está visual com esse decolando do CAB, hein, que Serra Serra? Patrulha, o Guardião 07 decolou do CAB para Salvador, tá? Mantendo 510 com dois a bordo. A gente prossiga via litoral, Guardião 07. Via litoral, Guardião 07. Serra Serra, frequência livre. Livre para o Serra. C403, esquerda proa 215, limite localizador. Esquerda 215, limite localizador, trip 5403. Diego 1561, nacione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 070, QNH no 016. Então 3198 direita para 060 para interceptar o localizador. Direita 060 para interceptar o localizador, dan 3198. 107, chame torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, o Guardião 07. C403, curva à esquerda, pro 130, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizar no localizador. Reportei o localizador, agora avistando já o trip 5403. Entendo. C407, continue descida para 4.000 pés, QNH 1016. Para 4.000, 1016, 3.000 para cruzamento da radial 300. O azul 4207, curva à esquerda na proa 210, o limite é localizador. Meu Bravo Oscar, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 010, limite radial 280 do VOR de Salvador. Esquerda 010, limite 280, ao mesmo lado. 319, desça para 2000 pés, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado, ILS, X-Ray, pistão 0, já estabilizado no localizador, 3198. S-Trip-5403 chame Torre, Salvador em 1 no 8.6. 18.6, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Oceania-6140 decolou na frente. Oceania-6140, contato radar, suba para nível 250 na saída Puca. 250 no perfil da Puca, 6140. Então, Romeu Tango Delta, prossiga visual, cruzamento da terminal, está em contato radar, 5 milhas após contig. Azul 4207, curva esquerda para 130, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 130, para 2000, reporte estabilizado no localizador. 3198, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. Torre Salvador, 118.6, 3.198. Meu Bravo Oscar, desça para 3.000 pés, QNH 1.0, 1.6. QNH 10, 1. 1.561, desça para o nível 0.50. Juliette Bravo Delta, 2 minutos para posição Conte, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 1.20.3. Vamos tentar, 1.20.3, Aracaju, obrigado, amigo. Dia. Azul 4207, missi redução para 1.709, chame Torre Salvador em 1.08.6. O meu Bravo Oscar, curva à direita para 060 para interceptar o localizador, se possível missi redução 1.709, o meu Bravo Oscar. Fugindo 1.70, se possível, Romeu Bravosca. 01, acione a identificação. Pastor 01 está em contato radar 72 milhas nordeste do VR Salvador. Autorizado, manter proa do VR, QNH 1.06. Desça para 4.000 pés, o Pastor 01. Salvador 5406, ligou na circunstância. Alfa, repórter, Juliette. Alfa. telefone reportará antes da Juliette para ingresso de 5 a 2. Sobre a Oscar, desce para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 1 a 0. Romeu Bravosca, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento. Romeu Bravosca. 2000 pés, autorizado, Bravosca. Rede Bravo Klisk, de retorno a Salvador, corredores Vera Cruz e Interlagos. Bruno 561, desça via para 2000 pés, QNH no 0, no meio, autorizado final, e aliás, X-Way pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 7-2000, chama estabilizado, 1016, gol, 1-9-5-1. Meu bravo, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. Oscar, obrigado, vamos ver. Pouso. Mantenha a posição antes da taxa 3, Juliette. Bruno 648 para taxa, está com 6 a bordo, 2 horas e 14 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado táxi, via Indy Alpha, ponte virada no 0, torre 1-1-6, que nega no 0, no 6, boa viagem. Pode estar a chamar torre 18-6, gol 1-6-4-8, até mais. 403 após 09 da Bolívia, para a entrada da Juliette, autorizado ingresso no parte 3, atende para os sinalizadores. Controle Salvador, gol 1621, decola. Gol 1621, contato radar, suba para o nível 360, saída Dael. 360, Dael, gol 1621, informa que está com órgãos para transporte. Sente o cruzador 2000 pés, lida, o gol 1621. Ativa após 2000, lida, o gol 1621.